Salvador, Gol 094. Gol 094, prossiga. Autorização Fortaleza. Gol 094, prepare Momo, transição Froti, número 2 para a cópia. Tem Julieta Serra Tango, autorizado nível final 110. Tango, decolou 04, chame agora o controle, 1208, uma boa viagem. Juliette, portão 06, gol no 739. Gostaria, Salvador, Papa Alfa, Papa Alfa, Tango, contato radar, suba via Momo, nível de voo 100. Via Momo, 100, Alfa, Tango. Via rota do plano de voo? Nível 340, saída da El, Leda e Rumi. Após decolagem, curva à direita, transponder 5162. Frequência do motor de Salvador, 120, decimal 80. Autorizado Galeão, nível 340, conforme o plano. Aerovia Hunter, November 857. A saída é da El, transição Leda após Irume, decolando da pista 10. A primeira curva à direita. Transponder 5162, controle 120, decimal 80, TAN 3191. Correto, TAN 3191, chame pronto para puxa e acionamento. Vai chamar. 1094, pronto, cópia. Prossiga, voo 1094. Voo 1094, autorizado para aeroporto de Fortaleza, via UPZULU 19 após conforme rota. Nível 370, saída Momo, transição Froti. Após decolagem curva à esquerda, transponder 5160. Frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Exato, Fortaleza, nível 370. Apresulou 19, saída Momo, Froti. Curva à esquerda, transponder 5160, controle 208, gol no 097. Correto, gol no 094, confirme transição. Transição Froti. Correto, chame pronto para posicionamento. Chamará. Autorizada, pistão 17, vento de proa com 1-4 nós. Colégio autorizado, décimo. Né? Tango, está livre da restrição, mas está na mão, livre. Papá Juliette, até o Romeu, serviço radar encerrado 39 sudoeste de Salvador. Frequência livre para auto-coordenação e para serviço com aberta. Centro Recife, 1260, alterna 1128, décima 8. Recife, Manobra, Centro Recife, pode relacionar de voo aeroporto 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208, em mar, intercepta a via chegada, desça e mantenha nível de voo 050. Via chegada para 050, estamos voando no mar. Alguma possibilidade de forma direto do outro? Também se mantenha para o de mar e aguarde o Xenem 6200. 00. Sobre Salvador, Papa Romeu, Eco, Tango Eco, passando 6500 pés para saindo do perfil saída da, da EL. Romeu Eco, Tango Eco, contato radar, sub, mantenha nível de voo 400 via saída da EL. Subindo para o 400, saída da EL, Eco, Tango Eco. O Tango Eco apenas confirmando o nível final, 430. 430, Eco, Tango Eco. Senai 6200, autorizado voar de TAP, após de TAP, voa e Duna. TAP, após Duna, 6200. Está com 05 a bordo, autonomia de 4 horas. 0257, chame torre em 198, 195. Chamar 198, 195. 198, 195. Solo Salvador, é o TAN 3191, está no gate 5 para pushback acionamento. Gate da 3191, autorizado pushback acionamento, sempre para táxi. Autorizado, vai chamar 3191. 0, altímetro 1, 021. 1868, via chegada a Mari, medo de 060, 021 no tráfego. 6200, ser dispensados as restrições de velocidade da sessão. Ótimo, chama o meu Eco, Tango Eco, chame agora Centro Recife, 1025, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, bom dia, Eco Tango Eco. Correio Fábio, 252, para o cruzamento. Procedo 252, autorizado o cruzamento, na Delta chama em solo, 21 decimal 1. Cruza na Delta chama 21 1, obrigado. Voo 1162, acione a identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 070. Identificou, chegada a Mari, pode de voar Itapio Duna? Ter chegado e aguardo o voo no 1162. Olha. 2582, autorizado táxi, via táxi Alpha, Juliet, Índia, até o ponto de férias da pista 10. Quando lá chame torre em 118.95, ajuste 1021. A Juliet Índia, lá 7181. 7895, 2582. Torre Salvador, bom dia, o azul 4207. Ponto de espera da 10 por ano. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolar pista 90, vento 160 graus, 11 nós. Autorizado a decolar. Afirmativo. É 6255, aciona a identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 080. Mari 080, oceano 255. 200, autorizado final ILS X-Ray vista 90, desse mantenha 2.000 pés de forma estabilizada. 2.000, autorizado ILS X-Ray com a maré estabilizada 6200. 17 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. 3191, autorizado táxi para a podesfera pista 10, via parte 1 da XV Índia, no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 1021. Ok, ajuste 1021 agora, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera torre 118.95, da 3191. Pode confirmar pro 2582? Tá, já tá na afirmativa, vai seguir o plano 2582. Ok, 2582. Papa Alfa, Tango Tango, quando possível, seu estimado de pouso. Tudo ok, viu? Tudo ok, tudo Alfa, Tango Tango. Sei sim, copiado. Azul 4207, decolou aos 1127. Chame agora o controle, 20, decimal 8, 0, uma boa viagem. 1208, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o azul 4207. O 4207, bom dia, contato radar, suba via da El, a nível de voo 320. Prossegue ao 320 via. 3191 na escuta da torre? 3191 na escuta. Pronto? Pronto agora o 3191. Autorizada linha e decolar pista 1-0, vento 160 graus e 97 baixo. Autorizada linha e decolar pista 1-0, tá 3191. Com 864, nível de 73, meu cara. Gol no 094, pushback acionamento, posição 1. Gol no 094, autorizado pushback acionamento, chamar para ataque. Autorizado, chamar para ataque, gol no 094. Força 2582, mantém o ponte Pera. Bono 162, desça e mantenha 4 mil pés ao altímetro no 021. Está livre da restrição de altitude no fixo de taxa. 4.021, livre da restrição de altitude, Bono 162. Velocidade voador no 62? 62, mantém a via chegada número 3 para pouso. É. Bono 864, desça e mantenha 2 mil pés, autorizado, final ILS X-Ray, pista no 0, informa a estabilidade. 864 para 2 mil pés, agora se encontrará estabilizado. Decolou de 22, controle 120, decimal 80, uma boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Abrisão no localizador, 6200. É, 6200, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95, 6200. Controle Salvador, 4207. Azul 4207. Vai liberar a restrição na centena? Ativo, livre ascensão nível de voo 320. A restrição de uma centena apenas para a decolagem da pista 28 de Salvador. Graçou. 4207, centro Recife autoriza direto por base. Direto. Por base. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor. Por base, graças. Controle Salvador, Transferi 1191, transfere na Dial. Transferi 1191, contato radar, suba via Dial, nível de voo 340. Via Dial, nível 340, 3191. Na 3191, não foi direto Leda. Direto Leda, 3191, obrigado. Para o táxi, Bono 71 a bordo, tem 3 horas de autonomia, alterna Teresina. Bono 62, pequeno desvio à direita, pro a 0, se continuar a formação do outro lado esquerdo, aqui em cima de Itapa. Bono 62, está autorizado desvio após, se tiver condições, voe Duna. 40 e descida para 3.000 pés. Ok, assim você do Duna 3.000, vou 1.1.1.2. 1.2.4.9, pista molhada só do, da metade em diante, tudo autorizado, pista 1.0, o Oceaner 6200. Graças pela informação, está autorizado o pouso pista 1.0.6200. Velocidade indicada 864 com 220 em redução, estabilizando no localizador. 864, chama agora a Torre Salvador 118, 1198, decimal 95. 1198, 95, ótimo. Série 2582, considere a quebrou até 4.000, autorizado com vara direita na proa de Dayan em Assunção, nível de voo 3.000. Curva direita, proa de Dayan 2582. 4207, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 1-3325. 251-3385 com Recife 4207, grátis. 1162, desse mantenha 2.000 pés, autorizado final ILS Recife, 0, informe estabilizado. 2.000, portaria estabilizada e elétrica que foi igual, 1.2. Autorizando o táxi para a posição 08, Pati 1, guia táxi Alfa e Julius. Alfa e Julius, gente, para a posição 86200. Seu, tá, para a prateleira descida. Tá livre, pouso, pista 1.0. No país, altímetro, 0.21, está livre da restrição de altitude em táxi. 3.000 pés, 1.0.2.1, considerando que não é TAP e Oceaner 62, tem que ser. 1.1.62, redução de velocidade 1.9.0.9, tráfego que pretende na aproximação, passando Simbra com um Boeing 737-800. Reduzindo com 1.1.62. Papapá, Alfa, Tango, Tango, controle Salvador. Você controlou, tá escuro, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, serviço radar encerrado 5.3 milhas noroeste de Salvador. Frequência livre para auto, coordenação em pouso e para serviço de informação de voo e alerta, centro Recife, 125, decimal 45, alterna 1.2685. 2.4.5.2.8, Papagolf, prossiga. Dando voz para Golf, número 2 para conta. Uno 556, papia. Prossiga. O 1556 autorizado para o aeroporto de Galeão via Upper November 857 após conforme rota, nível 360, saída da El Leda Irumi. Após a palavra de curva à direita, transponder 5411, frequência do controle de Salvador 120 decimal 80. Arrive until level 050. Altimeter 71021. Roger, 10 VMI arrival. Until flight 050 KNH 1021. Any chance fly direct to Duna? Please fly direct to TAP intersection. Azul 4082. Thank you, 4082. Para 2.000 pés, autorizado final ILS X-ray, pistão 0 informe. até estacionamento no 556. É 255, copiou? Confirma, é 255. Desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. 2 mil pés, vive ILS X-Ray, o chame 255. A 3191, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 3325, o 3191. Direita na foto, tá bom, 2191, boa noite, tá? Quatro, liderando a Fox, Índia Papá, rota direta, nível 080, decola da 17, perfil de saída Arbor, primeira curva à direita, transponder 5405, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. Boa noite, Eduardo, Oscar Papa Golf para... Ah, confirme, pessoal da bola. Gente, para acionamento, chame torre em 118.95. O 1864, taxi via Alfa, chame antes da Julius. Alfa, resposta antes da Julius, boa noite, 64. Urugono 094. Prossiga. Gentileza, poderia coordenar controle que após a decolagem ativasse direto a posição Kogbo? Evitar formações bem na, no início da curva aqui na nosso procedimento. Gente, mantém a escuta. Sim, senhora, obrigado. Direto para 5, voo 964. Package 040H, can they maintain high speed on descent? 040H, clear the maintain high speed and descend to 2,000 feet, altimeter precise 1,02. Roger, down to 2,000, can 81021, we are clear, maintain high speed on approach at 040H. 1, número 2. 3 milhas do externo. Vento 180 graus, 1591094. Sim, autorizado, linha decolar 1091094. Controle autorizou, vou à posição Kogbo após decolagem. Sim, após decolagem para Kogbo, vou no 094, obrigado. 3295, já tem a informação com o meu. Guarulhos 340, está pronto, cópia. 3295, autorizado para aeroporto de Guarulhos, via Ampezulu 10 após conforme rota. Nível de voo 340, saída Dael Leda Motiva, após decolagem curva à direita, transponder 5406, frequência do controle Salvador 120, decimal 80. 30 Guarulhos conforme 340, decola da 10, Dael Leda Motiva, por Zulu 10. Tirei, 5406, transponder 208, controle da 3295. Correto, TAM 3295, chame pronto para puxa acionamento. Olha. 10, report, channel localized for. Roger, clear. ILS X-ray, runway 10. Any chance fly back to Duna? Heading Itapia, azul 408. Roger, maintain arrival, high speed. We're clear, ILS X-ray, we're for establishment final, azul 402. O 1162, na escuta do solo? Prossiga. O 1162, confirme as condições da pista, por favor. Condições secas, senhor. Pista seca, ciente. Tem para informação, tem um vento forte de través aí na curta final, estando de 24 a 25 nós. Gente, obrigado. 6255, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 17 nós. Informo que, de acordo com o banho da Gol que acabou de pousar, informou pista seca. A 100 graus, 6255, está livre pouso. Momo, nível de voo 370. Via Momo 370, solicitou a Cogbo, voo 094. Casa após 2000, voar Cogbo, voo 094. E após 2000, voar Cogbo, voo 094. O voo 0094, solicitou manter a proa 020 por 15 milhas após. Solicitou uma frota para evitar a formação. A 094 está autorizado os desvios necessários após se tiver condições. Voa inicialmente código, aguarda não ter desvio para o 094. Golf, táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papá. Golf, antigo 9094, obrigado. É 6255 no solo 36, direita taxi Foxtrot, controle solo no 21, décima 1. Livre direita, 21, 1, 6255. Salve, Salvador, acho que é 6255. Salvador, Chanel 6255, quebrado. Chanel 6255, autorizado táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet, Chanel 6255. What's your final, my last X-ray, runway 10. 4082, contact sinal, Salvador Tower, 118-95. Salvador Tower, 118-95, is 4082, bye-bye. Chanel 6255, autorizado via taxi Juliet para a posição 04. Juliet, posição 04, 6255. Azul 4082, good morning, continue your approach, expect landing clearance. Expecting run indicated, Azul 4082. Oscar Papa Golf, autorizado ingresso, pista 17, chame alinhado e pronto. 482, I have you in sight, clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 15 knots. Roger, clear to land on runway 10, 04082. Go for 082, try runway. Roger, thank you. 482. Fazer 094, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterna 12685. 2545 da Mercim, boa. Mantenha a posição, acho que é o Papa Golf. Do 4082, on the ground at 41, leave by right, taxiway Foxtrot, call ground control 121 decimal 1. Roger, indicate on Foxtrot and ground 121 decimal 1, so long as Do 4082. Ground. Good morning, Azul 4082, running stated. We are at Foxtrot. Azul 4082, approach taxi to gate 01 via taxi Alpha and Juliet. Roger, Alpha and Juliet until poly position, Azul 4082. Autorizado, pista no 7, vento 17, 0 graus, 159. Oscar Papa Golf, decolado 43, controle Salvador no 20 decimal 8. 208. Proveu Oscar Papa Golf. Papatango Oscar Papa Golf, contato radar, subiu, mantenha nível de voo 080, direto Arbor. Volto direto ao Arbor 080. Controle Papa Mike, Juliette Romeu. Papa Mike, Juliette Romeu, prossiga. Decolagem de Serra Índia, Equíndia, para Serra Índia, Equíndia, Romeu 44 com 2 no CLD, alocado 01115 no transponder, se dirigindo através da nave final da BR-324. Mike e Juliette Romeu, acionado código 01115, mantenha-se em condições visuais 500 pés na escuta permanente do controle para sobrevoo. pés na sua escuta, Mike Jet Romeo. Salvador, Elza 3895, Tibete, acionamento. Então, 3895, autorizado acionamento, chame para táxi. Autorizado, chame para táxi, 3895. Alô Salvador, gol 1556 para pushback acionamento, posição 06. 1556, no 06, inicia de imediato. Imediato, gol 1556. Solidado, chame para o táxi, 1556. Reportará para o táxi, gol 1556. É 3895, informe a equipe de solo que se o pushback vai ser simultâneo com o gol 06. Salvador, Delta 3295, cancela essa autorização de pushback, vai chamar novamente. Gente, chame como totalmente pronto, 3295. Chamemos como totalmente pronto, 3295. Papagolf, mantém a restrição? Controle, o Papagolf. Livre ascensão ao 080, Oscar, Papagolf. Golf, 080. solo Salvador, o TAM 3295 agora totalmente pronto. Frente autorizado, chão de táxi. Autorizado, chão de táxi. Bom dia, Papatango Jete Tango Zulu, prossiga. Fernando Angada Baixé, foi estando táxi até o Pacruz. Táxi aprovado até o ponto de espera da Papá. Chame para o cruzamento da 17, Juliette Tango Zulu. No voo no 556 para o táxi 172 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna com fim. 556, autorizado táxi Pátio 1 no Índia, ponte espera 1895, 1021 no ajuste, boa viagem. 7, voo no 556. Cruzamento Piscina 7, prossiga táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo no 21, décima 1. Salvador, bom dia, o gol no 556, próximo ponto de espera da 10, pronto. O gol no 556, próximo ponto de espera da 10, pronto. Gol no 556, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 159. Livre da colagem, gol no 556, pista 10. Neymar intercepta via chegada, desce montanha nível de voo 050. Confirmando o nível autorizado para azul 4076. 050, da presente voo a Mari, Neymar intercepta via chegada. 050, na proa de Mari, a partir de Mari, reintercepta a chegada, o azul 4076. Patão Gosta, Papagol, se quando possível, suas chamadas de pouso. Está estimando pouso 1550. 550, sente, copiado. Gente, até o través do portão 9, mantenha a posição através do 9, tem a aeronave da TAM, puxa, finalizando o push no 7. Mantendo através do 9, aguardando. Vai seguir o rebote da TAM até o Pátio 3. Desistiu até através do 9, mantém, se segue como número 2, do Pátio até o Pátio 3. Para o Salvador, o TAM 3895 para o táxi 178 VOB, 4 horas e 8, alterna com fim. VOB 178? 178 VOB, 4 e 8 de autonomia, alterna com fim. O TAM 3895. 71 no Índia, ponte para 1895, ajuste 1021, boa viagem. TAM 3895. Teste autorizado, ponte para 1895, o TAM 3895. Luno 556, decolado 54, controle Salvador 120, décima 8. Controle 108, gol 1556. Controle. Lagoa de Salvador, bom dia, o Gol no 556. Tato Radar, sua via da El, nível voo 360. Via da El, o Gol no 556. Está autorizado voar direto da El para o Gol no 556? É a saída via, aguarde o Gol no 556. Saída via, o Gol no 556. Autorizado 090, via rota do plano de voo. Decola da 190, curva à esquerda no perfil da Lutar. 5415, transponder, 120, decimal 80, controle de Salvador. Juliette Tanzou. Salvador, libera a velocidade em TAP, em Mari, para o Azul 4076. 4076 está livre das restrições de velocidade da chegada. Está livre da restrição de velocidade Azul 4076. O 4076 informa o tráfego 11 horas, 1-2 milhas como oposto, mantendo nível de voo 080, um Charlie 402. Gente, o azul 4076 tem um tráfego de carro. 463, então, é uma autorização filial de voo, quanto é verdade? 4463. Para Ilhéus, agora de corte, só um instante. Gente, vai ser a Arbor Coral, tá ido? Vai ser somente Coral. Coral via Golf 1700. Sim, então, Coral via Golf 1700. É. 895, decolada 58, controle Salvador 120, decimal 8. 308, tá. 385. Controle Salvador, boa tarde, tá 3895, passa 1900 pés, saída da El. Tá 3895, contato radar, suba via da El, nível de voo 340. Via da El, 340, possibilidade de voar direto lenta ou da El? Preciso de saída e aguardo, então 3895. Mantenha a saída, 3895. Atão Guaço Papa Golf, afastado Salvador, 37 milhas sudoeste. Serviço radar encerrado, tem frequência livre para autocoordenação. E para serviço de informação de voo alerta, centro Recife, 1260, alterna, 1-28, decimal 8. 1260, 228, autocoordenação. 4076, desse mantenha 2 mil pés, altímetro no 021, autorizado, sinal ILS X-Ray, pista no 0, então, estabilizado. 2021, autorizado X-Ray, azul 4076, reportado estabilizado. Tem um próximo para a cópia. É 213, aguarde cópia número 2, prepara a Delta. Positivo, obrigado. Então, Mike Lima de Romeu, através de Águas Claras, sobrevoo baixa altura. Para sim, copiado Mike Lima de Romeu, vai manter esse local em sobrevoo? É manter a presente posição, Mike Lima de Romeu. A minha escuta permanente, Mike Lima de Romeu. Escuta permanente, Mike Lima de Romeu. Quatro, quatro, meia, três, pronto, quadrinho. Copia, prossiga. Região, se autorizado, autorizado Tony Yankee, nível inicial 180. Recorda 1-0, curva direita no perfil da Coral. Em Coral, modifica, segue visual 145. Aciona 0264 no transponder e o controle 120, decimal 80. Certo, pronto, autorizado inicialmente 180 até Coral, decola no perfil da Coral. Pode Coral modifica visual para 145, vai direto de alta. Aciona 0264, controle de saída 120, decimal 80, 4463. 4463, protegimento correto, chame quando pronto, puxa meu questionamento no portão 01. Já já chama, 4463. Estabilizado. Descendo via até 2000, reportado estabilizado no X-ray, azul 4076. Do Gol. Pro 556, cruza nível 170 na saída da EL. Chama o 735025, decimal 1 alterna, 133, decimal 25. 251-3325. É, transponder 5424, decola 90, curva direita da EL, B da Irume, 1208 ao controle, 6213. É 2-1-3, correto, chama quando pronto no 8, pushback, saneamento. É 2-1-3, gente.